mesa, a promessa se fez. O pão partido, seu corpo em nós. O cálice, a nova aliança em seu sangue, a vida que traz paz. Ó Senhor, eu te dou louvor. Em meio à dor, tu és meu redentor. Com gratidão, eu me rendo a ti. Na Páscoa, o amor que me faz viver. Judas se aproximou com traição, mas em meio à sombra brilha a luz. O mestre orava em agonia, isso entrega minha salvação. Português e worship, acústico, guitarra, piano.